Atenção, Cranzebeck! É o top de quatro, já vai! Já vai! Eu gosto de jogos e de diversão. Lá no baixo frentesoco.com tem piada e babaquice de montão. Chega sexta, eu vou baixar porque é bom. Ah, então, já passou um mês de férias. Não, o ninja não se formou. Já acabou a criatividade, então. Gosto de jogos e de diversão. Eu gosto de jogos e de diversão. Gosto de jogos de diversão, eu gosto de jogos de diversão. Gosto de jogos de diversão, eu gosto de jogos de diversão. Última edição! Vai, Fica Green! Aquele papo que a gente ia acabar o podcast. É, o hiato. E é isso aí. Só três. E nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre um dos gêneros mais interessantes e mais, sei lá, dos jogos. Sandbox. Foda. É verdade. É Sand Foda o nome do estilo. Uma coisa muito foda que aconteceu no passado. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. As pessoas reclamaram aí que foram um mês sem podcast, eu tô há um mês e dois dias sem fazer sexo. Vê se eu tô reclamando. Tô tranquilão. Sem fazer sexo com outras pessoas. Sem fazer... É a definição de sexo, né? Uma pessoa só é masturbação, segundo o Charlie Sheen. Tá? Bom, mas lembrem-se. Não, lembrem-se. Uma foda adiada... Eu sou virgem, não é verdade? Uma foda adiada é uma foda perdida, criança. Lembre sempre. E o mestre Splinter? Cara, eu queria decepcionar não, mas eu sei que existe um episódio secreto entre o último e esse. Liberou. Não, mestre Splinter não. Pirata secreto. Splinter. O senhor da herida. Eu acabei de reparar uma coisa, eu reparei que isso é tudo muito injusto, porque o Ninja Inimigo é o único cara que nunca tem que falar uma coisa engraçadinha na apresentação. Ele sempre fala, eu sou o Ninja Inimigo e, porra, eu tô aqui hoje com o Ilaps. Mentira, porque nos episódios de RPG eu falo, se fudeu. Beleza, ok. Se fudeu, okay. Cara. Vai, se fuder! Caralho, hein? O Mamute! Opa, não tem frase criativa hoje não, baby. Tira o Mamute da conversa. Oi! E o Daigo? Porque é muito mais legal em sandbox você sair correndo a pé do que pegar um carro. Ou dependendo do jogo, você jogar um slingshot no carro enquanto tá de paraquedas aberto com um míssil em cima, né? Alguém andou jogando Just Cause? Nessa semana nós vamos sentar na nossa caixinha de areia e espalhar todos os nossos brinquedos nesse mundo gigantesco criado por nossas mentes. Vamos ver se nós estamos realmente soltos, livres, leves, ou se nós estamos totalmente orientados a fazer um único caminho. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. O Lápis tá passeando em Brasília, entendeu? Tá eterno nessa Brasília. E todo mundo abandonou a gente, então só tem eu e Daigo aqui pra gravar os e-mails da galera. Tá sendo. E Lápis foi para o meu segundo lar, aquele viado, né, Zú? Vai dar umas pegadas na Debs também, aposto? Porra, com certeza, cara. Vamos começar aqui com um cara aqui. O cara tá de sacanagem aqui no botão de CS aqui. Nossa senhora. Aí, quantas vezes a gente tem que dizer? Foda, cara. Foda, nego, não obedece, cara. Então, pior que eu tô sem inspiração, cara. Daigo, bota o nick aí pro cara. Caveb! O homem das cavernas. Boa, Caveb, grande Caveb. Galera, cast muito bom, parabéns. Aproveitando que Rayman mandou muito bem reviver os jogos de plataforma cooperativo, meu crossover dos sonhos seria Clonoa, Tomba e Brave Fencer Musashi. Caralho, isso é tua área, Dalek. Tem a menor ideia de que são esses, cara. Não, Clonoa é tipo um Sonic da vida, Tomba era um homem das cavernas com cabelo roxo que pulava em cima de porco. É, eu não tô inventando isso, eu queria estar inventando. Meu Deus. E Brave Fencer Musashi era um RPG de ação tipo Zeldinha pro PlayStation 1, cara. Entendi, cara. Bicho, não dá pra colar isso. Podia ser um jogo nos moldes do Clonoa, mas com duas profundidades, como tinha no Tomba. Bonito e com alguns puzzles no estilo Trine. Apesar de Musashi não ser plataforma, acho que é fácil colocar ele na mesma jogabilidade. Abraço a todos. Pô, se é fácil, faz aí, cara. É, faz aí e manda pra gente, cara. Manda pra gente, a gente até publica aqui, cara, no site, na propaganda. Mas tem que ter os porra, tem que ter os porra. Tem, claro. A gente pode considerar isso um mix CS? Tio João, cara, o tio João é o arroz bolado, cara. É, o arroz de festa do CS. Todo mundo dá tiro na cabeça dele. Fala aí, galera, aqui é o tio João em primeiro lugar, parabéns. Cast melhor do que esperava sobre o tema, amigo. Porra, claro que é melhor do que esperava. Gostaria de dizer que a ideia do MES Hitler é muito interessante, aposto que outros já pensaram nisso. Mas acho que ela teria um tempo de vida muito curto. Como assim? Pois se The Sims fosse MMO, seria um MMO com menos sucesso, lucro do que WoW. Ah, isso é verdade. Tudo que for MMO vai ter menos sucesso do que WoW, essa é verdade. É, o WoW veio primeiro, né? É. Todo mundo tá acostumado a jogar isso, não vai querer olhar pra outra coisa. Os jogadores estão muito acomodados ou muito atarefados. No meu caso, de vocês também. Não, me inclua fora dessa, amigo. Tirando o seu DTN, tá de? Fica bem foda. Parece dedicar aqui o jogo que uma calça nova é sempre uma preocupação e agora não cagar nela também. Acho que vale a pena um teste, pois testar não mata. A não ser que você teste em carro, né, meu filho? Mas que pra testar você tem que gastar uma grana foda pra fazer a parada. E a ideia do Lars eu comparia fácil, apesar de que se fosse a Capcom fazendo as personagens da Marvel e a NetherRealm fazendo os DDC, teriam que lançar os dois jogos, pois mesclar uma engine na outra não dá, né? Ué, Street Fighter versus Tekken foi o quê? É, foi na engine do Street Fighter, né? Foi, mas quem mexeu com o design foi a Anno, foi a Namco. Ah, sim. Óbvio que o Marvel vs DC da Capcom faria mais sucesso, engraçado é dizer que Mortal Kombat já é o segundo jogo de luta mais jogado nos Estados Unidos. Sério? Até hoje? Não, por causa do Revival, boladão. Vou saber. Entrando em torneiozinhos e coisas assim. Na verdade é que a Capcom faz tanta merda, né, cara, que as pessoas começam a olhar pros outros lados. Sim, é por isso que Blaze Blue e Guilty Gear fazem tanto sucesso. Por fim, deixo de curiosidade, pra quem ainda não conhece, tá dando mole um crossover irado demais, Super Mario Brothers V. É, deixou aí um videozinho zoado aí do... É tipo Sonic contra o Mario, uma parada assim. Cara, isso é antiguinho, todo mundo vê sardinho. É bacana pra caralho isso. É bacana mesmo? Eu vou botar na link lá. Grande Helton Químico, cara. De 26 anos, de sei lá onde, sei lá o que, cara. Eu não sei, Goiás, eu sou muito ruim em geografia, cara. Como é que você vê? É Goiás, é perto de Brasília. Como é que você pensa que se geó é Goiás, se é, sei lá, Gotham City, porra. Céu vermelho. Então vamos já nisso aqui. Com certeza jogaria Ninja Gaiden versus Shinobi que o Daigo propôs. Que isso, hein, Daigo? A galera comprou tua ideia aí, cara. É bom. Porra, também Ninja Gaiden e Shinobi é a mesma merda, né? É, praticamente. Só vai ter mais sangue. É, exatamente. É tipo Shinobi sangrento. Uhum. O melhor crossover que poderia imaginar seria algo semelhante ao que vimos no trailer de Wreck-It Ralph. Falando isso, tu viu isso? Não vi, que porra é essa, cara? É o desenho novo da Pixar que tem personagens de videogame, tem o robô. Ah, tô ligado. É. Viram que quase todos os personagens lá eram de origem japonesa? Pois é, seria gratificante ver um jogo que fosse capaz de resgatar tantos anos de história e tantos personagens marcantes. E claro, os estilos. Afinal, Mario Bros. Não é famoso apenas pelo fato de ser o Mario, mas também porque é um jogo muito bom. O mesmo de Sonic, ou Street Fighter 2, ou Hall of the Dead, ou Pac-Man. Poderia ser semelhante ao que a Capcom e a Namco fizeram em Não versus Capcom, que deveria ter sido lançado no ocidente. Não versus Capcom, isso existe? É um RPG de estratégia em tempo real. Bom pra caralho. Sério mesmo? Uhum. Caralho, só esse maluco é do teu tio, cara. Não, mas isso aí... Vocês jogam esses jogos que não existem de verdade, cara. Não, existem, cara. Se você ainda tiver um PlayStation 2, eu até te presto o meu. Caralho, é de estratégia mesmo? Pô, deve ser maneiro. É, tipo assim, que nem aquela estratégia decide quantos passos você vai dar, que ataque vai rolar, ataque duplo, triplo. Tá ligado? Tipo, strategy RPG. É, vamos Como é que chama? Ah, que droga, Ogre Tactics. Não, Tactics Ogre. Não, Ogre Tactics. Eu queria ver. Ou Tactics Ogre. Outra, a Capcom deveria tentar fazer um novo Capcom Fighting Jam. Cara, nunca joguei essa porra também. Não presta, não. Presta, não. É tipo um Mugen, cara. É tipo um Mugen, tipo assim. Você vê até o serrilhado em volta do personagem. É um Mugen oficial. É um Mugenzão oficial. É que nem, na verdade, se você pensar, o Marvel vs Capcom 2, apesar de ser bom pra caralho o jogo, ele é praticamente um Mugen oficial também. Esses sprites furosos. Mas no caso, o Capcom Fighting Jam, ele é muito zoado porque é um monte de mecânica que não funciona, sacou? Tem estilo de Darkstalkers, tem de Red Earth, tem de Street Fighter 3. E não mistura, não adianta. E os gráficos são feios pra caralho também. Mas dessa vez com verdadeira dedicação, eu acho que é. Sim, por favor. Quanto ao podcast sobre vício em jogos, fora o milagre de ouvir o Lulu Barra, gostei do que eu vi. Tive experiências ruins com isso. E em alguns casos até danosas à minha saúde. Nossa senhora. Mas me entristece lembrar disso, mas posso citar o caso gamer comprador compulsivo. O cara que tem 1 milhão de jogos sabe que nunca vai terminar nem metade dessa biblioteca, mesmo assim compra mais e mais. É, todo mundo que grava esse podcast é assim, o Mestre Splinter, o Elapso, o Ninja. Eu tento terminar assim enquanto a gente comprar mais umas. É foda, cara. Ceadinho, comprador, entendeu? Sociedade capitalista. Preciso recomendar esses vídeos sobre o tema. Ah, esse vizinho do Penny Arcade é legalzinho. É maneiro, é maneiro. Interessante. Ele fala que jogo não é vício, só é muito interessante e aí você acaba jogando compulsoriamente. Enfim, no final é dado mesmo que vício, mas é interessante. Caralho, o maluco já mandou o nome verdadeiro aqui, a gente já falou que não é pra fazer isso. Ah, você viu, mas ele botou o nick de CS dele ali, já tá mais pesado. Sim, sim, pelo menos isso, mas embaixo tá o nome verdadeiro que nós não vamos divulgar, ou será que vamos? O piloto não tá aqui? Botou aí, divulga tudo, cara, divulga até o endereço dele, pô, nome da mãe. Ó, pior que a cidade onde ele mora, ele largou, né? Ele mora no mesmo lugar que vocês, aliás. Então vamos lá, nick de CS dele verdadeiro é SKY Sky, sei lá, deve ser nome de time, Yogodoshi. Ah, esse cara já mandou uns e-mails já. Ou é nome de time, então ele é patrocinado pela Sky, né, cara? Porra! True Gamer. Sei. Ele é do Rio de Janeiro. E aí, Baixo Frente Socadores, mais um excelente podcast. Inventando mais uma série de podcasts pra encher linguiça junto com o Disco Ninja. Mas nem encher linguiça, rapaz. Tudo que a gente faz é friamente calculado, mané. Mas não que eu não gosto do Disco Ninja. Pelo contrário, me amarro. É, todo mundo. Só umas duas pessoas que não gostam. Mas enfim, tô vindo não só pra falar que me amarrei nesse episódio e pedir pra fazer outro sim. Tô vindo pra sugerir alguns crossovers também. Caralho. Azura versus Hulk. Nossa senhora, cara. Muito over the top, cara. Uhum. Um Duke Nukem e o personagem principal do Saints Row. Ah, o Johnny Gat, né? The Third. Os dois zoando pra caralho os inimigos. Ninja Inimigo versus MC Marquinhos. Cara, o Ninja Inimigo não ia aguentar 5 minutos de porrada com o MC Marquinhos, cara. Com certeza não. Ô, Bé, observação. Não explana não, mas pra mim vocês também são o melhor podcast de games. Discutando fortemente com o Matando Robô Gigante e o Nerdcast pelo melhor podcast. Abra! Porra! Que isso, cara? A gente é tipo o melhor podcast do Brasil, praticamente, velho. Botou moral na gente pra caralho, hein? Moral pra caralho. Um grande abraço aí pra quem. Oh, pode crer, Godoshi. Valeu aí, bicho. Então é isso, galera. Esse foi o fim dos e-mails de hoje. Mandem mais e-mails para eugostodejogos@bastantesou.com. Botem a merda do nick de CS pra gente não ter que ficar usando a nossa criatividade aqui inexistente pra criar nicks pra vocês, entendeu? É, cara, a gente trabalha, a gente estuda. É muito difícil pensar nessas coisas. Eu gostei de ver que os e-mails de hoje estavam tudo com vírgula bonitinho, entendeu? Assim que é bom. É, o Kibo ficaria orgulhoso, cara. Ainda mais ele ter grammar nazi. Exatamente, cara. Então é isso, galera. Oi! A gente aqui no Brasil não tem essa ideia, né? Esse brinquedo, essa coisa de caixinha de areia. Tem pra gato, né? Mas não usa o mesmo conceito da caixinha de areia. Tu nunca foi pra pracinha, cara? Cara, não tem uma caixinha de areia na pracinha. A pracinha é a areia. Não, cara. Porra, eu pelo menos, tanto no meu colégio de criança, de pirralho, quanto na praça em frente à minha casa, você tinha uma área reservada bem definida aonde as crianças pequenas ficavam na areia. Aquele negócio nojento mesmo, passando um verme leve pro outro, micose. Mas é o local onde você poderia brincar sem se machucar, porque você cai e dói menos, né? Cara, tem uma ex-namorada. Você mora no Leblon, eu moro em Caxias, aqui era terra mesmo, é barro. Uhum. Uma ex-namorada minha contava uma história pra mim que ela falava, cara, um dos momentos mais tensos da minha infância foi quando eu tava na creche e a gente tava brincando lá na areia, todo mundo com brinquedinho, não sei o quê, e chegava a hora do lanche. Aí cada um abria a merendeira, tirava seu lanchinho e tal, e a amiga dela tirava um danoninho. E ela gostava de misturar areia no danoninho. Ei, ah, mas é muito bom. Acaba crocante. Não, cara, pera. Cara, mistura farinha láctea, mistura areia. É. Que merda. Não, cara, é que você nunca provou. É muito bom, cara. Eu faço com sal. Açúcar, cara. Nossa. É, mas, funciona. Caralho, beleza. Mas, enfim, o que é a caixinha de areia nos conceitos, assim, dos Estados Unidos? O que é o sandbox, mestre? É o condimento do danoninho. Pô, não estamos falando da infância dos outros, estamos falando dos conceitos dos Estados Unidos. Vamos lá, mestre Pinga. É a caixinha onde você pinga lá umas gotinhas de cheiro, que quando a criança fica vontade de urinar ou cagar, ela vai no sandbox, caga lá, depois terra, e a mãe pode ficar vendo a novela, que nem uma gorda comendo ice creams e... Quase lá. O meu gato é mais evoluído, que eu nem pingo nada, ele já caga ali mesmo, por natureza. Tá quase correto, então o senhor da eternidade, desenvolva a ideia. O que é o sandbox? Pera aí que eu tô comendo. Puta que pariu. Tá dando com uma areia. Daigo? É onde as criancinhas pegavam seus brinquedos e jogavam e faziam aquele mundinho. Exatamente. Aquele pequeno universo. Uma área que a criança tinha pra brincar, onde ela levava os brinquedinhos. E sabe-se lá, Deus, por que tinha areia naquela área, né? Pô, te expliquei, cara. É, pra não se machucar, caralho. E pra misturar um danoninho também. É, pra que o moleque cair de cara no negócio não serve dente. Que isso, cara. Em Brasília tinha isso também. Pelo menos nas areias da pracinha, eu saía todo ralado, todo suado. Tá, beleza, vamos fazer uma caixinha de concreto pra você, tá? Só pra brincar na sala. Vamos ver se você gosta. Uma caixinha concreto. De pregos também. É, mãe, vou fazer um castelo no concreto, mãe. Olha, mãe. E a ideia da caixinha de areia é você poder levar todos os seus brinquedinhos e naquele mundinho você criar o seu lance ali. Você tem as suas paradas ali. Você tem tanto espaço ali pra se divertir que você tem um brinquedo numa hora e você cansa, você vai pra um outro canto da caixinha, brinca com outro brinquedo e você faz o que você quiser ali dentro. Inclusive comer areia. O que você quiser. Até tirar o atestado de autista, né, cara? Você pode enterrar o amiguinho na areia também, ver quanto tempo ele demora pra sair. Pode enterrar o amiguinho, pode misturar areia no danoninho, pode brincar com os Transformers, pode explodir os brinquedos no Toy Story, pode fazer o que você quiser. E esse conceito do sandbox, da caixinha de areia, foi levado para os jogos. Os jogos também conhecidos como jogos de mundo aberto e lá, são conhecidos como sandbox. E você consegue entender essa relação? Consigo, porque quando eu vou pra praia, o meu sandbox é a praia, né? Aí quando eu vou pra praia, eu olho pra esquerda e tem o Leme. Aí pra direita tem Copacabana. Pra outra direita tem Ipanema. É muita coisa, é tudo aberto, assim. Aí tem o mar. Nossa. Aí tem aquelas ilhas que tem ali na África. Eu acho cara, lindo. Não, não tem teto, né? Aquelas ilhas que tem ali na África, caralho. Na África. E tem essa mulher de biquíni, que o Ninja Inimigo já mostrei a foto olhando pra ela de novo aqui. Acho que eu vou postar pra dessa mulher, cara, no podcast. A mulher na praia. Não, olha só, cara. É isso que eu falei. A questão, acho que a grande metáfora desse negócio de sandbox com o mundo aberto é porque essa coisa da caixa de areia, não sei o que, você deixa a criatividade, deveria, né, pelo menos, deixar a criatividade da criança aflorar. Porque a areia é moldável, né? Ela joga areia em cima do comando em ação, em terra, depois perde, gato caga, né? Finge que é essas portas. E esses jogos de mundo aberto são exatamente isso, né? Você não é que nem uma brincadeira de amarelinha, que tem umas regras bem definidas. Você vai pular aquela merda e num pé só ou em dois, sei lá. Na caixa de areia você faz o que você quiser. E esses jogos de mundo aberto, teoricamente, deveriam ser assim. Faça o que tu queres. Há de ser tudo da lei. Eu acho que a questão do mundo aberto é porque nesses jogos o cenário ele tem uma dimensão tão grande em relação ao personagem, o meio de locomoção dele, que você acaba não tem a sensação de ter paredes. Você poderia ir pra qualquer lugar, interagir com qualquer objeto sem ter uma limitação no cenário. É lógico que eles sempre têm uma limitação, mas ela é uma dimensão tão desproporcional ao que você está acostumado nas fases tradicionais que você tem uma ilusão de mundo aberto. Isso é muito interessante, porque a maioria dos jogos que a gente está acostumado a jogar, eles são são em lugares fechados, né? São em galpões, em fases. Mesmo que seja a floresta, você tá num jogo de plataforma em que você tá na floresta. Aquela fasezinha da floresta, você não pode sair daquele escopozinho daquela fase. Quando você vai ao mundo aberto, você mete, sei lá, GTA. Você tem 3 cidades próximas ali que você pode viajar entre uma e outra de carro, de avião, de barco, de submarino, surfar no míssil, no Just Cause. E essa sensação, cidade gigantesca. E pro México! México! E essa cidade gigantesca te dá realmente uma ideia de mundo aberto, né? Você não tem limites pra onde você pode ir. Isso significa que você pode fazer o que você quiser, Mamute? Não, porque o jogo tá em cima da fila da putagem pra te prender ali, né? Mas é quase isso. É bom você viver na ilusão, né, cara? É isso aí. Eu concordo com o Mamute. Eu acho que o Sandbox, ele nada mais é do que uma ilusão, como quase todos os jogos, né? De uma sensação que ele dá a você. Ele te dá ilusão. É, cara, é uma ilusão de uma sensação, caralho. Caralho, bonito isso. Pra não dizer feio. É uma ilusão de liberdade que você tem ali, que você pode ir pra qualquer lugar, fazer o que você quiser, quando na verdade não. Você tem um mundo realmente muito grande que você tá acostumado, mas você pode fazer uma coisinha ou outra ali nesse mundo. Na verdade, lá, você pode fazer aquilo que os programadores decidiram que você pode fazer. Ou muitas vezes achar os bugs, né? E fazer mais coisa, mas aí é meio... Isso é meio fudido, pode dar o crack no seu jogo, né? Diga então, senhor Eternidade, o que você discorda? Você tá discordando aí que eu vi? Eu vi! Na verdade, eu ia falar um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom que eu acho maneiro em Sandbox é que às vezes você fala, você se surpreende, você pensa, caraca, eu posso fazer isso, eu posso comer essa puta depois de bater nela e pegar o dinheiro dela. Volta. Tipo, você pensa, você tem mais surpresas boas, só que depois de um tempo, hoje em dia, como o Sandbox é uma coisa que já tá mais crustada na indústria, eu já jogo o jogo Sandbox e eu olho, tipo, ah, não posso matar um cara que eu quero matar, eu já fico meio puto, tipo, ah, por que eu não posso matar esse cara? Posso matar um monte de gente, por que esse cara eu não posso matar? Esse é o cara que mais me irrita, que eu mais quero matar. Pô, isso é interessante que o senhor Eternidade falou, que antes a gente se surpreendia com as possibilidades, hoje em dia a gente reclama dos limites, né? E é engraçado isso, porque é mais com a curva da aperfeiçoamento, né? Quanto mais perto da perfeição, mais exigente a gente fica, né? Então, por exemplo, outro dia eu tava jogando Infamous 2, aliás, um jogo muito maneiro. Ao contrário do Lápis, que odiou Infamous 1, eu gostei. Sorteio Infamous aí no Baixo Frente Soco. Nossa, eu gostou tanto que sorteou. Me deu Infamous também. Eu sorteei lacrado, entendeu? Não foi um sorteio meu, não. Enfim, achei muito maneiro. Joguei um jogo sandboxing, que você tem poderes, você destrói as paradas, raio, boladão. Beleza, eu tava jogando Infamous 2, que também é um jogo bem divertido. E em um determinado momento, andando na cidade, zoando todo mundo lá, levantando carro, eu me deparo com um Subway. Eu falei, que irado, um Subway, né? Mó jabazão, bolada. Vou entrar no Subway e vou, porra, tirar um sanduíche de lá de dentro, nem que seja na base do raio na galera. Então congelar, né? Porque no 2 tem que negócio de congelar também. E cadê que a porta do Subway abre? Eu não posso entrar no Subway, não posso entrar nas casas. Então, isso é isso? Infamous 2. Ah, eu comprei esse jogo. É muito bom, cara. Contra do 1. E eu realmente percebo quando eu tô jogando Sandbox hoje em dia que é uma falsa sensação de que eu posso ir pra qualquer lugar. Porque, obviamente, eu posso ir pra qualquer lugar, posso matar as pessoas andando no meio da rua, posso ficar pulando de prédio em prédio, pulando, pegando um carro na rua, dirigindo até outra cidade. Mas, e aí? Eu não posso chegar e entrar numa pizzaria e pegar uma pizza? Não posso sair entrando na casa dos outros e matando geral? Caralho, eu tô matando geral aqui na casa dos outros. Se fosse assim de entrar na casa dos outros, não seria mundo aberto, seria RPG, né? Mas entraremos numa discussão muito interessante sobre isso. Falaremos sobre isso em breve. Gostaria de deixar bem claro aqui. Sandbox, então, o que nós podemos definir como sandbox na eternidade? Sandbox é um lugar com um mundo muito grande em que você pode brincar ao redor desse mundo? Não. Sandbox é um jogo que te dá uma ilusão de que você tem possibilidades infinitas de fazer muita coisa, só que, na verdade, é igual a qualquer outro jogo, só que é um pouco mais aberto. Entendi. Então, partindo daí... E do que o Mas isso é minha opinião de hater. Partindo daí e do que o Ilapso disse, a gente pode considerar Zelda um sandbox? Pode. Eu não joguei Zelda. Ocarina of Time, ou até mesmo A Link to the Past. Por que não A Link to the Past? Por que não A Link to the Past, né, cara? Porque A Link to the Past meio que te limita a andar em certos lugares se você não tiver certos itens. Assim como o GTA te limita em alguma cidade se você não tem, não completou algumas missões. Não, mas mesmo assim, mas assim, diferente. Você pode chegar lá e o nego vai meter fogo em você. Você só não pode andar lá tranquilamente. Pô, GTA, o GTA 3, GTA Vice City, tu não, o GTA San Andreas, tu não consegue ir pra outra cidade que não abre lá espaço. A não ser que você arranje um helicóptero helicóptero, mas acho que você nem no começo do jogo consegue arranjar um helicóptero. Não, mas isso aí que vocês estão discutindo já é mais é limitação tecnológica do que limitação de conceito. O conceito é o mesmo, de você ir pra onde você quiser. Aí a questão de você entrar na cidade, no San Andreas, e tomar tiro, e no Zelda você não poder entrar, é a limitação técnica de tecnológica da época, pô. Se você ficar abrindo a porra do Zelda o tempo todo, a memória da porra do cartucho vai explodir, vai bifar aquela merda. Porque hoje em dia o gênero sandbox, ele foi muito moldado a partir de GTA, né? GTA não foi também o primeiro, mas foi o mais popular e o que trouxe o gênero a vários outros jogos. Continua, expandiu, né? É muito questão também das pessoas quererem ter necessidade de rotular tudo, né? Sim. Essa porra é mundo aberto, não é, porque né, quando às vezes não é tão simples assim. Por isso não é que fala, não, isso é um jogo de luta, esse é um jogo de futebol. Eu gosto de diferenciar coisas completamente diferentes. Eu concordo com você, Lápis, eu gosto de diferenciar que existe o jogo sandbox e existe o jogo tipo GTA. Que eu acho que GTA é um tipo mais específico de sandbox, sabe? Porque como assim? Desenvolva. Eu considero Ocarina of Time sandbox. Por quê? Porque o mundo do Ocarina of Time, Hyrule ali, é um mundo grande. Um mundo em que você chama a Epona pra cavalgar e você leva um tempo indo de um lugar pro outro. Você pode ir pro Hyrule Castle uma hora, fazer uma side quest lá, pegar umas mascarazinhas, fazer aquelas gincanas lá, depois sair. Agora eu vou pescar lá no sul, vou pegar um peixe, ver se eu consigo pegar um peixe maior. Vou falar com o espantalho da Ocarina aqui, inventar uma música maluca aqui, tá ligado? Isso é a grande prova de que o Zelda é mundo aberto por isso, né? O mundo tá acabando, mas o filho da puta vai pescar. Não, isso aí... Não, isso aí já é o Majora. Cara, ele tem o controle do tempo, cara. Ele não precisa se preocupar. Ele vai pegar galinha, então, beleza. Ele vai fazer alguma merda, entendeu? No Majora's Mask ele controla o tempo, aí ele pode fazer o que ele quiser, meu. O mundo tá acabando em 3 dias. Chegar lá, toca a porra da música, volta. Agora, um jogo tipo GTA, pra mim, é um jogo em que você tem um grande mundo aberto, né? Uma cidade gigante pra você interagir. E que você tem as missõezinhas. Você pode fazer as side missions e as missões da história principal. E que necessariamente, quando você faz a missão da história principal, a história se desenvolve. Isso não é só GTA, que é assim. GTA provavelmente começou com esse estilinho de jogo. Mas hoje em dia, Prototype é assim, Infamous é assim, Discos é assim. Vários jogos nesse estilo que são considerados sandbox, eu considero eles tipo GTA. Na verdade, tipo GTA, eu prefiro pensar nos mais específicos que tem crime, coisa assim. Tipo, não só esse que você falou, mas também o Saints Row e o... Caralho, como é que chama aquele da Namco que o cara tem um cachorro? Caralho, esse aí mesmo. Esse aí mesmo. That's right, obrigado. Essa putaria de mundo aberto também, você pode analisar sobre a perspectiva do escopo de atuação do jogador, né? Ou da questão da linearidade. Se o jogo não é linear, ele já entra um pouco nesse conceito. Se ele tem um mapa muito grande, mas a linearidade dele é aberta, então você vai fazendo um monte de merdinhas pro meio do caminho, né? Então pensa num caminho do cara como se fosse um barramento. Se você tem um jogo que é linear, mas o cara pode andar pro pixel da direita ou da esquerda, é diferente de ser um jogo linear, mas que ele pode andar 10 pixels de um lado ou 10 pro outro. Fala Fantasy 13, por exemplo, que é todo linear. One way. É uma régua. Até metade do jogo o jogo é uma régua, mas é uma régua larga e grossa. Então você pode... pode andar pra um lado ou pro outro com uma certa liberdade. Então ele não é tão limitado assim, embora seja meio preso. E jogos como o GTA, o LA Noir, Red Dead Redemption, esses muitos da Rockstar, né? Então, eles não têm uma linearidade tão definida. O LA Noir até tem. Eu acho muito interessante. Mas mesmo dentro dessa linearidade, ele abre o escopo de coisas que você pode fazer. É só pensar no seu dia de trabalho, pô. Você chega no trabalho, o teu objetivo no dia de trabalho é fazer a coisa X. Só que entre chegar ao trabalho e terminar a coisa X, tu entrou no Facebook, primeira side quest. Aí tu deu teu e-mail, segunda side quest. Aí falou, porra, não caguei em casa, né? Vou cagar no trabalho. Terceira side quest. Aí tem o Angry Birds, já deu 11h30, porra. Comecei a trabalhar 11h30, né? Vai almoçar. Aí tipo 1h30 de almoço. Aí quando volta 1h, começa a trabalhar, blá. Agora, almoço é side quest? Não, é story mission, né? Não, isso é, almoço é story mission. É que você pode levar mais tempo na story mission do que o normal, né? Entendi, verdade. Mas agora você levantou um aspecto muito interessante, porque eu tava lendo e... Cagar no trabalho. Eu também acho irado. Um aspecto muito interessante que eu tava lendo a respeito de sandbox e muitas pessoas se referem a sandbox já como um jogo não linear. E eu discordo. Agora, por fim do jogo tá falando. Porque pode falar de um sandbox que tem história. Tipo, jogos como GTA e... Enfim. GTA tem história. Tem, exatamente. Mas existem sandbox, ou talvez agora eu só consigo pensar em um que não tem. Vamos lá botar o Minecraft aí, né? O Minecraft. Mas o Minecraft é muito peculiar, porque o Minecraft, além de não ter história, ele não tem um objetivo. Você não tem um goal pra ir ali. É, literalmente não você... Repete. Não tem o quê? Goal. A meta, porra. Estamos a 96, né, cara? Porra, aí, Goal. Joga aquele jogo aí, ó. De futebol. Eu não falei Goal, eu falei Goal. Goal. Vai geral, né? Mas claro que tem, cara. É você perder sua vida. É. Cara, o Minecraft é o cara genial, né? Ele, sem comprar a licença do Lego, fez um Lego. Exatamente. Mas o que eu acho muito bizarro no Minecraft é que ele é a manifestação máxima do sandbox. Ele é o sandbox sem areia, né? A não ser que você queira. Você faz areia ali. Só que você não tem o objetivo de fazer nada. Você faz o que você quiser. Constrói o que você quiser. Vive o seu mundo, Mac. E vai pro abraço. Caralho, é um verdadeiro domingo à tarde, né, cara? Tem nada na TV, você só tem que... Vou me virar aqui. Mas Minecraft é um sandbox totalmente não estilo GTA. É. Está bem claro. Agora, o que eu acho a questão da linearidade pra mim nos sandboxes é quando você vai falar que GTA não é linear. Eu discordo, eu acho o GTA extremamente linear. Ele é um jogo que tem início, meio e fim e nada que você fizer ali no meio vai mudar. Inclusive Red Dead Redemption também. Red Dead Redemption é um jogo em que você é o John Marston, você é um rapaz meio arrependido da vida que você teve, você só quer sossegar. Rapaz não, tão velho, né, cara? Então, um senhor arrependido da vida de bandido que você teve, você quer sossegar agora com a sua família, com seu filho, e circunstâncias da vida te trazem problemas e você tem que trabalhar para a polícia para poder encontrar seus familiares de volta. Então, enquanto você faz uma missão ou outra para a polícia, você pode fazer o que você quiser ali como um bom sandbox. E o que a pessoa pode fazer? Pode pegar uma shotgun e explodir cabeças de inocente enquanto cavalga em cima de cavalos flamejantes matando os outros. Beleza. Acontece tudo isso, você chega na cutscene e você é o mesmo John Marston, arrependido da sua vida antiga. Eu nunca mais matei inocentes de bobeira. Nunca faria isso. Isso é uma das coisas mais frustrantes desse tipo de jogo pra mim. Tu faz a putaria e não tem consequência, tá ligado? Mas a história do jogo não tem modificação. A história do jogo é linear, mas as possibilidades do jogo pra além da história não são. Eu já entro uma diferença pra mim. Infamous. Por que eu gosto de Infamous? Que eu gosto de defender Infamous quando você ataca Infamous. É um jogo sandbox que não é linear. As suas decisões ao longo do jogo, inclusive quando você tá fucking around na cidade, afetam o destino da história, afetam o final do jogo e afetam os seus poderes. Tipo, você pode ou ser bonzinho ou ser Infamous, né? E conforme você tá na rua, você é um cara bonzinho, você não vai chegar na rua do nada e explodir um carro cheio de gente dentro, que nem você faz em GTA. O Infamous 2 é muito bom, tá? O Mass Effect é assim também, por exemplo. Mass Effect, ele é bem nessa linha, né? O 1 e o 2, né? E é mais um exemplo de... É mais um exemplo de coisa que se mistura com RPG em certo. Justamente essa pergunta, eu estava falando de Zelda Ocarina of Time, veio à minha cabeça. Vocês consideram Mass Effect um sandbox? Eu acho que já entra no particular de cada um, né? Eu não considero, porque eu não vejo um mundo aberto. Eu vejo um mapa da galáxia em que eu escolho... Vejo vários mundos abertos, né, cara? Não, o contrário. Eu vejo vários mundos fechados. Eu vejo um mapa da galáxia em que eu escolho direto pra onde eu quero ir. Aí eu pulo pra aquele planeta e dentro do planeta eu estou numa casa. Agora fazer a polêmica então, entendi o seu ponto. Agora no Zelda, você não tem lá o mapa de Hyrule, quando você entra de uma área pra outra, ele não dá um zoning, um phase out, você não tá numa outra área fechada? Mas eu peguei o meu cavalo, cavalguei, vi o dia nascer, vi o sol se pôr, a minha impressão, o cenário mudando, é que eu atravessar aquele mapa, levei dias atravessando o mundo pra chegar no deserto de Gerudo. Mas aí, o Shepard não tem culpa, sendo dele, existe a porra daqueles relays lá de efeito em massa, que te teleporta a nave. Quem mandou a porra do Link pra na merda no mundo medieval que tem que dar a cavalo? Ora, se o mundo tivesse teleporte, porra, a culpa não é do cara. Pô, Just Cause 2 é um jogo em que você tem acesso, como GTA, a milhares de veículos. Então só pra completar o meu modo comandante Cobra, mas é uma merda, cara. Caralho, eu sei o Arara adora, cara. Então, mas, cara, achei nojento. É bem ruim. Eu vou atacar Just Cause 2. Eu zerei Just Cause 2 segunda-feira agora. E assim, foi uma das piores histórias que eu já vi num jogo. Assim, a história... Você esperava o quê de um cara que anda de paraquedas? Meu irmão, a história do jogo é sofrível. O lip sync do jogo parece que foi feito por uma criança de 3 anos. Mas o cara é cubano, o cara, panamenho, sei lá. Eu não sei, moleque. E o cara tem que ser. O cara tem que ser retardado pra fazer um lip sync daquele jeito. Que parece, cara, na moral, fantoche. Parece o Marcelinho. O Marcelinho tem lip sync melhor. Só que o jogo é muito divertido. Pelos fatores que você tem, pelo mundo aberto, pela proposta do jogo, que é você causar caos. Você tem que fazer merda por aí pra poder liberar as missões da história. Que não valem a pena, né? Porque a história é uma merda. Mas é muito legal você pegar um helicóptero, amarrar um tanque de gasolina no helicóptero, pilotar o helicóptero até uma estação de transmissão de dados, pular do helicóptero, explodir o helicóptero junto com um tanque de gasolina, um satélite, pá, caralho. Esse jogo teria sido muito bom se tivesse sido o jogo da Warner e você jogasse Coringa. Nossa, imagina. Ia fazer muito sucesso esse jogo. É verdade. Ia ganhar outros Game of the Year, tipo, 3 anos seguidos. Agora, vamos cortar e vamos vender essa ideia. Bem lembrado. Batman Arkham Asylum, Mamute, é um sandbox? Não, Asylum não. Asylum... Cara, eu acho que não. Ele é muito linearzão, né? Eu, assim, eu nunca peguei pra jogar, mas o que eu já vi, ele é muito linear. Beleza, pode ir e voltar no asilo e tal, ou se você preferir no sanatório. Mas só o sanatório que, não é. Você tá muito limitado ali, assim. Mas você não concorda que o sanatório é grande o suficiente pra ser considerado um mundinho? O que, que é grande o suficiente? É grande de proporções que... Bom, por exemplo, mais ou menos, fosse... porque você vai chegar sempre... Olha só, se fosse GTA Laranjeiras, seria grande o suficiente? GTA Ubaitá. Já tem. Vai ter o quê? GTA San Andreas. GTA Ubaitá. GTA Ubaitá. Ponto GTA. São Conrado. GTA Lido. Não, São Conrado vai ser 10. GTA São Conrado vai ser 10. Mas GTA Ubaitá. Tem o Subway, a Casa de Espanha, a Casa do Ike Batista. Casa do Bernardo. Casa do Solid. Tem que ser mais. Tá reclamando o tamanho do sandbox aí. Falou, não, mas esse não é grande o suficiente. Tu falou que a porra de Mass Effect não é sandbox, a porra do negócio é galáxia. É do planeta inteiro. Cara, porra, não é isso, cara, que eu tô falando. Você pode falar, eu acho que se eu pegasse a nave e fosse, pousasse no planeta, e não, tipo, tem uma cutscene de eu pousando no planeta e depois uma cutscene de eu entrando num prédio e eu estou dentro do prédio. Pronto, esse é o planeta, o prédio. Não, eu acho que se eu fosse com a nave, pousasse no planeta, saísse da nave, andasse no planeta até o prédio e fosse no prédio começar a fazer a parada que eu tinha que fazer, eu acho que eu consideraria... Tem outros prédios pra, cara, você entrar, né? É, exatamente. Mas vem cá, se você pensar que na nave você é um comandante, você tem um piloto, uma equipe de navegação, quando você vai lá no mapa e sinaliza, na verdade você tá dando uma ordem pro cara chegar e ir com a nave. Você vê a cutscene, só que você tá realmente indo até aquele lugar, só que você não é o executor da tarefa. Isso, é como se no GTA Humaitá o personagem jogador fosse o Ike Batista. Ah, entrasse tivesse o Jarbas, falasse, vá até a Botafogo. Ele entra... Então pensa aqui, vamos pensar em GTA, só que em vez de você andar de carro, roubando carro, indo de um lado pro outro, dirigindo e chegando até os lugares que você vai fazer a missão, você simplesmente aperta Start, vai no menu, escolhe a missão e bota Start Mission. E você aparece no lugar onde você tem que ir, tem uma cutscene ali pra te agradar, o cara indo até o lugar, chega no lugar e você faz a missão e acaba. Aí você vai de novo, volta pra sua casa, escolhe a missão e por aí vai. Você consideraria GTA um sandbox? Vem cá, se o mapa de GTA, vamos agora, abstração total, se o mapa de GTA, eles colocassem... Fosse um ketchup! Não. Abstração total. Não, colocar. Você vê que em Belo Horizonte eles botam ketchup na mão e chupam pra ver se não tá estragado? Nossa, beleza. Eu acho muito idiota isso. Você pode colocar na batata e comer a batata do mesmo jeito. Cara, eu não faço isso. É, mas o Grampo faz. Então, você não pode BH. Cara, eu ia falar o seguinte: vamos imaginar o seguinte: cenário de GTA, que aqui a gente concordou que é um sandbox. Se a gente colocasse um sistema de metrô na cidade, tipo um sistema de waypoint, você pode entrar em qualquer pontinho no metrô e sair em qualquer pontinho no metrô no mapa. Mas tem. Eu não sei, tem? Tem. Ah, no GTA acho que eu joguei, não tinha. Mas tipo, você também tem a opção de ir de carro. Aham. Peraí, que GTA é esse que tem metrô pra caralho? Isso. O GTA é o que tem em Nova York? Alguns GTAs você tem a opção de pegar táxi, por exemplo, pra ir pro lugar. Não. Ah, eu já joguei o 3 e o... GTA 4 tem metrô já. Eu só joguei o 2. Pô, então, cara, eu sou bom pra caralho, porque eu nunca joguei, já imaginei um gameplay maneiro, mas aí. Eu acho que você pode pegar, eu não lembro, mas eu acho que você pode pegar táxi pra ir de um ponto pro outro. Mas a gente não tem metrô ainda, não. Não, mas você pode pegar táxi, entendeu? Ah, sim, aí você entra no táxi. Você pode até roubar o táxi e fazer missão com ele. Não, sem roubar o táxi, você entra no táxi, dá fade out, dá fade in no lugar que você tá. Ah, então você assim, paga o táxi, preposterous. Mas todos esses jogos têm esse modo, pô. Red Dead Redemption você pode montar fogueira e ir pro lugar. Sim. No LA Noir você manda o cara dirigir. Sim. Todo mundo fazia isso, é muito chato dirigir. É, no GTA você pode ir de táxi. Todos eles têm o fuga das galinhas, porra, corta aqui. Eu não quero andar na cidade, vai é importante direto. Você dar uma alternativa, mas pro sandbox, é um sandbox, você é, tem igual que dar o jogo, dependendo do personagem que tá com você, você pode mudar de vídeo pra você. Sabe o verdadeiro jogo que é sandbox pra caralho? É aquele Shenmue, cara. Porra! Ah, aquele ultra jogo caro da história, que é um... É, aquilo é um... É tão caro que faliu a série. Aquilo é um sandbox, cara. Você pode fazer jogar fliperama no jogo. Ah, quero ser na porrada com o cara da rua. Bora, vamos ser na porrada. Aquele é, você chega no cara, aperta o botão de chamar pra treta, porque tem um. É, tem um, né? É muito, é bem orientado a porrada. Daí sai na porrada com o cara. Quero comer, dar pra minha mulher pro jogo japonês. Seria outro ramo de jogo. Você mas falou agora de poder jogar um jogo dentro de um jogo, num jogo Inception, e me lembrou de um jogo que é de um gênero que o Senhor Eternidade gosta muito, então eu gostaria de perguntar pra ele se ele considera esse gênero também um pouquinho de sandbox. Point and Click, jogos da LucasArts. Ixi! Day of the Tentacle. Tem, por exemplo, você pode jogar o Maniac Mansion ali no Day of the Tentacle. No verdade. Mas eu acho que ter um jogo Inception não significa que é um sandbox. Não, certamente, mas eu só tô dizendo da onde minha linha de assassino chegou aqui. Você acha que um jogo point and click, em que você tem aquele, por exemplo, a mansão, que você pode ir pra qualquer lugar da mansão a hora que você quiser, interagir com os itens, falar com as pessoas, diversas opções de conversa, isso faz do jogo ser um pequenino sandbox? Sei lá, cara, acho que não. Por quê? Porque eu acho que tem que ter uma interação maior com o cenário pra você, pra definir um sandbox. Concordo. Pra você, tipo, sentir mais opções, mais liberdade. Tipo, ah, você, beleza, eu quero comer aquela mulher ali. Ou então eu quero bater naquele cara ali. Tipo, você só ficar falando com o cara e ouvir as respostas diferentes dele, tudo bem, é engraçadinho. Ou você chega lá mexer em alguma coisa do cenário. É maneiro essa interação de você ouvir um barulhinho, acontecer alguma coisa engraçada, você ver um cara falando uma coisa diferente. Mas não é como se você pudesse realmente estar ali interagindo. Você, tipo, ah, quero bater nesse cara, quero ver essa mulher. Concordo com você. Quero eu acho carro. Que esse é um dos motivos que... Mais um dos motivos que Mass Effect não é um sandbox. Por exemplo, eu não posso chegar numa das pessoas que estão na boate ali, Mass Effect, e sentar a bala na cabeça dela. Ou então chegar numa mulher do nada. É. Isso é zoado. Porque você não é maluco. Você é. O jogo, cara, ele te deixa ali muito preso às regras do jogo, saca? Você não pode matar inocente de bobeira. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E eu acho que o sandbox tem que te dar essa liberdade pra ser um mundo aberto. É um mundo livre, né? Um novo mundo de aventuras. Em perigo é maior. Jotô. O que eu tô pensando aqui é que, de repente, o que caracteriza um sandbox... Melhor, vou deixar até a pergunta, que eu acho que é debatível. Não é justamente o fato de você poder fazer tanto na história quanto no jogo que tá pra fora da história, você ter um universo relativamente amplo de ação. Porque, tipo, um jogo como GTA, eles caracterizam por você poder jogar tanto a história quanto você poder se divertir fora da história e foda-se, entendeu? Uhum. E ele é um jogo tão grande e complexo quanto o outro, assim. Eu acho que talvez isso caracterize o sandbox mais pouco. Qualquer outra coisa. Mas você acha que um jogo... excelência, assim. Você acha que não pode ter um jogo de investigação sandbox? Ah, pode, ué. Mas assim, contanto que você tenha o mundo de fora do assim, da linha da narrativa normal, seja tão grande, ou seja muito grande, grande o suficiente pra você se divertir não jogando a história, entendeu? Entendi. Eu acho que você poderia pegar aí o joguinho que eu joguei, né, mais assim, focadamente, por exemplo, Brutal Legend. Você pode ficar lá ajudando a galera a bater nos posers lá, pode bater na galera do Death Metal e tal. Você pode fazer essa porra toda. Ou você pode seguir na história, entendeu? Se você quiser. Você pode ficar, enfim, caçando animal. Pode ficar fazendo side quest se você quiser. Que não pode, né, nenhuma questão de você fazer ou não side quest. Mas você pode, no mundo aberto, ficar se divertindo sem menor critério, assim, de relevância ou não pra história. Uhum. Né? Eu acho que, eu não sei, agora bateu essa ideia. Não sei se é válido, assim, não sei o que vocês acham. Bom, teoricamente, então, Final Fantasy XIII também é sandbox, porque você pode ficar grindando naquele vale bizarro lá que tem uns monstros gigantes. Pode falar, beleza, eu vou ficar aqui matando desses bichos. Não, mas, não, mas pô, Final Fantasy só pode matar monstro. Final Fantasy tá tão longe de ser um sandbox que na cidade eu não posso interagir com quase ninguém. Eu não posso matar, falar, nada. Cara, não tem cidade. Tem uma regra. Mas você pode se divertir fora da história. Se você for um cara que gosta de grind. Isso é, mas você também entra aqui só na mecânica do RPG de cenário de batalha, né? É. E Lápis, eu queria que você... É. 3 e 2, então, não dá pra interagir com porra nenhuma. Não, eu acho que o 3 e 2 já dá pra interagir mais do que, porra, Tem sexo. Mas, enfim, e Lápis, você que é um cara que gosta muito de L.A. Noir, o que você acha dessa posição do Mamute quanto à ação num sandbox? O L.A. Noir não é exatamente sandbox, né? Ele, inclusive, é bem linear. Bastante linear, inclusive. Não sei, cara, agora eu tô pensando. Por que que L.A. Noir é considerado um sandbox, se você for procurar lá? Porque eu não joguei assim, ainda L.A. Noir. Eu ainda não joguei, mas as pessoas costumam falar que não é um sandbox. Por mais que você tenha um mundo aberto ali que você consiga dirigir de carro e você tenha as missões, né? Você não tem muito além disso. Sabe o que é o L.A. Noir? Você não tem muito fazer fora da história, entendeu? Você tem, mas assim, você tem missões extras, mas elas se esgotam. Não é você como, não por pode, exemplo... Você não pode, tipo, pegar um táxi e virar taxista do nada, não. Não pode. Não pode. Cara, seria muito maneiro. É, mas não pode. Dá pra fazer virar taxi drive. Não, virar taxi drive. No GTA você pode. GTA dá, GTA dá. No GTA você pode roubar uma ambulância e virar do nada um cara do hospital. Mas os anos 40 seria muito mais interessante ser taxista do que GTA. É. A questão é que no L.A. Noir, você tem aquelas missões muito bem definidas. Inclusive, o jogo é todo pautado em capítulos. Então você começa lá no departamento de trânsito, vai pra homicídio, vai matar. Tá. Cada caso é uma investigação separada, tem início, meio e fim. Cada caso é um no caso. Meio, cada caso é um caso, já dizia o Faustão. Então, no meio desses casos, você tá andando de carro, pode ser que aconteça assim, aparece o rádio lá falando, KGPL, temos um 113 ocorrendo na esquina da Santa Mônica com a não sei o quê. Aí você pode ir lá ou não, você vai lá, é um cara tentando matar a mulher ou não sei o quê. Se você não for, foda-se. Então, assim, são missões que aparecem corriqueiramente, mas que elas se esgotam. É diferente, por exemplo, do outro que eu... O único outro sandbox que eu joguei, tá? Que é o Red Dead Redemption. Que se você voltar de tempos em tempos no covil dos bandidos lá, tem gente nova e tem coisa nova acontecendo. Ou tem uma combinação de coisas diferente da última que teve. E essas coisas vão se recombinando com o tempo e modifica alguma coisa, de modo que o jogo não se esgota com facilidade. O GTA também é assim. Entendi. Se você volta de tempos em tempos em determinado lugar, tá acontecendo uma coisa nova. Né? O L.A. Noir não tem isso. Eu preciso fazer duas considerações aqui sobre a nossa definição, ou pelo menos o que a gente tá caminhando pra definir como sandbox. Tá? A primeira delas é a seguinte, pelo que a gente definiu aqui até agora, a maioria, todos os MMOs que eu já joguei são sandbox. Sim, todo MMO é um sandbox. Tá, beleza. Todo MMO RPG, né, que fica claro. Porque... todos os MMORPG são... A segunda Diablo não é MMO. Daqueles de dança de sandbox, imagina que horrível. A segunda consideração que eu ia fazer é o seguinte, você tava falando lá que, porra, eu, com o Shepard eu não posso entrar na boate, chegar na mulherzinha, nem posso sair matando inocente por aí. Cara, dependendo da natureza do personagem, a própria... Eu não sei até onde isso é uma limitação válida ou não, mas vou pegar aqui o exemplo do sandbox do Hulk. Alguém jogou Hulk pra PS2? Aquele que você tem que destruir tudo. Ultimate Destruction? Destruction. Muito bom esse jogo. Isso é do caralho. É um sandbox, não é? É um sandbox. Você pode... O Hulk de Mega Drive é melhor. Vai tomar no seu cu. O Ilap pode chegar aí, não, cara. Vai tomar no teu cu. Sacanagem, cara. Muito saudável. Não, cara. Mas você pode jogar com o Bruce Banner. Fala aí, Best Pete. Você pode chegar lá, não. Foda-se, eu não quero destruir nada. Eu quero ter minha vida normal aqui, pegar o táxi, falar com a puta, chegar no... ganhar um empregador de advogado, defender o crime nas ruas. Não, você tem que... Você tem uma limitação. Você é o Hulk, você é grande pra caralho, tu é verde, tu não... Cara, tu não consegue interagir de outra forma, a não ser daquela forma que você interage no... dentro das suas limitações. Será que... pau verde pra fora e... Será que essa limitação não seria a mesma coisa do que o Shepard não poder matar inocente? Não. Faz sentido. Eu acho que não, porque aquilo ali é o jogo não te dando a escolha, entendeu? É o jogo te fechando. Ele tá fechando as algemas em você, falando, você não tem essa escolha. Você tem muitas escolhas, mas essa não. O sandbox normalmente fala, olha só, você tem essas escolhas, vai lá. Você não quer fazer isso, pode fazer aquilo lá. Foda-se, tô cagando. É isso que eu ia falar, o sandbox ele não tem as partes de incentivar você a fazer outras coisas paralelas à história. Mas mesmo nesse sandbox do GTA, não sei, o escopo de coisas que você pode fazer com as pessoas, você pode matar as pessoas, você pode comer a puta. Mas se eu quiser chegar pro cara e falar, olha aí, cara, já viu o Balconista 2? Vamos conversar desse filme. Também é uma opção. Atirar, entrar no ônibus e falar com a velhinha, e aí, viu Dragon Ball ontem? Você pode chegar pro cara no ponto de ônibus e falar, 5 pila e uma coca, dá o cu. Mas aí volta pro escopo de comer a puta. Entrar no táxi e falar, porra, aí, teu time, hein? Tá que pariu. Ah, vou matar o taxista. Porra, foda-se. Isso é uma coisa, sacou? Uma incitação à violência do caralho. Vai que o taxista é sexual e gosta de dar o cu. Já lembra aquela história daquele site não salvo? Que ele entrou no táxi e descobriu que o taxista, que era um negão de 2 metros, gostava de dar o cu? No GTA não tem isso. O jogo te limitando. Então, assim, mesmo isso. Tem, até tem. No meio de uma missão, você pode descobrir umas porra assim, cara. No meio de uma missão. Beleza, beleza. Tô com medo agora. Mas o. Mas assim, nunca você vai poder fazer tudo. Então, assim, porra, o Shepard tá lá andando, tem uma porra do Kroger na esquina. Deixa o Kroger pra lá, porra. Não fez nada com você, aquele filho da puta. Deixa ele lá, entendeu? Então, pra quê, entendeu? Não precisa ser também. Você não vai virar igual One Piece, sabia? Eu chego lá, eu encontro o cara na esquina. Qual é? Tu quer subir no meu barco? Eu tenho um barco. Chega aí. Tipo... É, chega lá, vamos beber, vamos comer. É, eu tenho um cozinheiro, porra, filho da puta. Sabe, tu sabe fazer pipa. Tô precisando de um pipeiro na minha tripulação. Bora lá. Tem ninguém com essa pipa na tripulação, entendeu? Mas vira bagunça essa porra. Não tem inteligência artificial que programa essa merda. Você vê que a maioria dos sandbox, como a maioria dos jogos hoje em dia, né, tem uma história envolvida. Você tem uma história que te dá um propósito, dá uma mensagem. História envolvida, mas não necessariamente uma história envolvente. Exatamente. Inclusive, o mais provável é que não seja. E como meio caga pra história na maioria das vezes. Engraçado, né? Porque eu acho que a história num jogo é uma coisa muito importante. E eu também. A narrativa, né, cara? Eu acho narrativa uma coisa muito importante. E eu... Quando eu jogo qualquer sandbox, a primeira vez que eu fui jogar o GTA 3, obviamente, o que foi o primeiro GTA foda de mundo aberto do PS2, caralho, muito maneiro. Fui jogar, qual foi a primeira coisa que eu fiz, óbvio? Foi roubar carro, atirar pra tudo que é lado, atirar a polícia, coçar 5 estrelas, roubar tanque de guerra, moleque, sair fazendo merda. Deu... Não, a primeira coisa que eu fiz, cara, foi literalmente pegar um taco de beisebol e dar numa velhinha passando. Não sei vocês. Mas aí deu 90 minutos fazendo essas merdas e eu enchi o saco. Ih, falei, porra, vou cumprir missão logo pra ver o que eu posso fazer. Não, aqui. Eu parei de jogar. Eu falei, ah, esse jogo é legal, mas encheu o saco. E eu fiquei muito... Pô, sério? Depois que falou pra ele, eu fui jogar direito. Aí eu passou um tempo, eu falei, porra, eu não entendi qual é a desse jogo. Fui jogar. Aí eu fui jogar o GTA 3, fui fazer as missões, fui ver a história. Eu odeio aquele protagonista mudo, mas isso não vem o caso. É... fui fazer as histórias, fazendo as missões e tal, e achei muito interessante. Por isso eu te pergunto, Daigo, o sandbox, ele te dá muita liberdade, mas a maioria deles não tem uma história muito dinâmica, né? Uma história que vai mudando conforme as suas ações. Então, qual o recurso que o sandbox faz pra desenvolver a história do personagem? Como é que imaginação. Conta a história. Imaginação. A imaginação é ótimo. Além de cumprir as missões? Não, é só fazer as missões, né? É, não tem outro jeito. Você cumpre as missões e pronto. E tirando o prototype, olha, você falou um negócio, eu gostaria de dizer que, pelo menos em prototype, se você mata muita gente, a história muda. Ah, em Infamous também. É. As pessoas discutem muito que Infamous é uma cópia de prototype e vice-versa, né? Mas... Será que os dois saíram um pouco? Acho que o Infamous saiu primeiro, o Prototype saiu depois, foi um curto espaço. Aí tem mais que Prototype da EA, né? E nego já olha com aquela cara torta. Não, mas Prototype é maneiro, Prototype é maneiro. É, Prototype é do caralho, eu gosto. Cara, Fable 2 não é um exemplo de sandbox, que tudo que você faz influencia na história. É, mas aí é porque ele é mais orientado pro lado do MMO, né? Acho que ele foi criado já com o propósito de pegar quem joga, trazer eles para o console. Ah, mas isso eu lembro no Fable 1, que o pessoal falava, ah, se tu for muito mal, você começa a ter uma cara de malvado, se você não, porra, pode não ter higiene pessoal, pode ter mosquinha na sua cabeça, fumacinha dizendo que você fede, você pode ser manco de uma perna, pode ser, dependendo do que acontecer com você, você vai envelhecendo, aí você, caralho, eu falei, cara, quanta coisa. Eu lembro que tinha uma amiga minha, irmã do Comandante Cobra, que o personagem dela era quase Quasímodo, assim, de tão horroroso como tinha ficado e mancava de uma perna, era corcunda, fedia, não tinha nenhum dente na boca, eu falei, cara, por que você fez isso? Ah, porque isso? Eu botei tudo de negativo nele. Ela queria ser no jogo tudo que ela não é na vida, porque ela é linda. Ah, é? Ela vai, né, na parada? Quem que é amiga mesmo? Quem que é amiga mesmo? Irmã do Cobra? Enfim. Eu não conheço pessoalmente. Ah, que pena. História. História, beleza. Essa problemática aí da questão da história é isso aí que eles falaram. O MMO, você não consegue fazer uma história extremamente definida. Você tem aquela história genérica, né? O mundo de Arton foi criado pelo nada e o vazio. Cara, não sei não. Assim, você não, você joga o GTA, por exemplo. Qual é o nome daquele cara? É Nico, não sei o que, né? Isso é do 4, né? Nico Bellic. Ah, é Nico Bellic, tá. O GTA 4 é sobre o Nico Bellic. O World of Warcraft é sobre um cara com quem você não joga, sobre o mundo. Você não joga com o mundo, você joga com um personagem particular, entendeu? Então tem essa. Tudo na vida tem solução, mas tem consequência, né? Caraca, o chavão do lápis. Minha frase de efeito nos últimos tempos. Então você não pode, ou você explora uma história genérica da qual o seu personagem faz parte, ou você explora a história do seu personagem, né? Mas aí é jogo de um protagonista só, no caso você, né? Então não é um jogo com todo mundo sendo protagonista de alguma forma, mesmo que seja uma forma pequena. Tudo na vida tem solução, mas tem consequência. Boa. Protagonista mais foda, parênteses, protagonista mais foda de GTA, Haters Gone Hate, mas é Tommy Vercetti. Eu gosto mais dele. GTA Vice City, que pra mim também é o melhor GTA. Não é o italiano lá? O... Concordo. Ah, mas Vercetti é italiano? É o do Vice City. Não, então, eu tô perguntando, é o cara italiano? Né? Uhum. É, o do Vice City. Apesar de que eu gosto mais do CJ. Negão bolado? Negão bolado não. Porque o meu negão, e tá aí uma coisa muito irada de GTA, de San Andrés, é que o seu negão é o negão bolado. O seu negão, né? O meu negão é o negão gordo. Que careca. Ele ser gordo e careca, mas com certeza ele é bolado. Mas tipo, você tem que ficar gordo pra comer umas mulheres no jogo, né? Não, você pode. Mulher, é um jogo muito personalizável, você pode ser gordo. Então, cara, mas você pode engordar durante o jogo. Tem mulher que você só come se for gordo. Sério? Mulher curte gordo? Isso eu não sabia. É, tem mulher que só come gordo. É obesa que só curte gordo. Tipo, não, tem mulher que não. Só te curte se você for gordinho. É, tem mulher que só dá pra você se você for um barrudão. Não sei o que. Tem várias paradas, pô. É, acaba. Agora, uma parada que eu não sei. Uma parada que eu... É, uma parada que eu não sei, mas eu tenho quase certeza que tem. Deve ter mulher que só te pega se tiver dinheiro desse jogo. isso aí é pré-requisito. Você tem que ter uma certa quantidade de grana pra cada uma delas. Ah, é? Muito bom, né? Saber. Você compra elas igual você compra as lojas. Ah, entendi. Esse jogo é muito bom. Tem que ver. A grande questão da história no sandbox pra mim é que eu acho que ela fica limitada muitas vezes pelas missões que você faz. Então, você faz o que você quiser, contanto enquanto você não faz a missão da história. E o mundo só muda de verdade quando você faz a missão da história, entendeu? Por exemplo, você tem uma missão em um determinado sandbox em que você vai lá e explode uma ponte. A partir daquela missão, aquela ponte tá explodida, você não consegue mais atravessar aquela ponte, só contornando e tal. Você não poderia simplesmente explodir aquela ponte se não fosse na missão. E aquela explosão da ponte certamente é importante pro desenvolvimento da história em algum certo momento. Agora, vocês acham que isso é um fator ruim na história do sandbox? Torna ele mais linear do que o que as pessoas acreditam que ele é? Rapaz, eu te diria que eu tava vendo foto de mulher quando você perguntou. O que, que você perguntou? Tô falando que... De certa forma, mas aí tem uma questão que você tem que levar em consideração. Você tem que ter um critério objetivo pra fazer a história avançar. Você não pode deixar o software... Aí tem que pensar nesse ponto já, até meio chato. Você não pode deixar o software com o escopo tão aberto pra ficar botando um monte de cláusulas em, se ele fizer isso, muda a história. Uhum. Isso aqui muda a história. Porque uma coisa acaba prendendo a outra, uma hora ou outra, entendeu? Então o mínimo de linearidade você tem que ter. Tem que sejam coisas, assim, muito pontuais. Porque senão você não consegue estabelecer um critério objetivo pra partir do qual a história do personagem vai avançar. A não ser que seja um critério de, tipo, o avançar da história, seja, tenho mais dinheiro, então agora eu posso comprar aquele carro. Mas olha só, uma coisa bem interessante que tem em Famous 2, que acontece em determinados pontos, que tem duas mulherzinhas no jogo, né? E as mulheres, volta e meia, debatem sobre duas situações extremas, tipo... É a tira e a vilãzinha, né? Isso, é ou você salva os inocentes no barco, ou você explode o barco com todo mundo dentro! Isso, é Batman? É, quase isso. É o quê? O seu barco tá afundando com um cachorro chamado na bunda. Você leva na bunda? Deixa na bunda. Deixa os anjos levarem na bunda, né, cara? Aí a questão é que várias vezes você tem duas missões no mapa, em que você tem que escolher uma delas. Ou você vai pro lado fazer a missão A, ou você vai pro outro lado fazer a missão B. E aquilo vai caminhando pra história, entendeu? A história vai trilhando a partir dessas suas escolhas de missões e tal. O que eu já acho uma coisa bem mais interessante do que você ir sempre pro ponto A, ponto B, ponto C pra fazer história, né? Que é uma coisa, né? É, mas aí a relevância disso aí pode ser discutível, né? Uhum. Se você... A escolha entre o ponto ponto A e o ponto B era pra salvar a Meg Gyllenhaal ou salvar o cara que virou duas caras, e o maluco ainda te sacaneou, aí você foi salvar a pessoa errada? Às vezes. Quão relevante... Quão relevante era pro personagem essa escolha, entendeu? Que pode ser igual o Shadows Over Mistara. Você vai pegar o vagão pra subir a montanha ou vai por baixo? Foda-se, você vai chegar no mesmo lugar depois, no final. Você vai pelo mato, vai chegar no mesmo lugar depois. Né? É. Tipo, vai pela Avenida Brasil ou vai pela Linha Vermelha? Mas tem uma... A diferença é que no mato você acha um estadão bolado e no vagão é só porrada. Beleza, mas eu tô jogando de mago. E aí, foda-se. Ih, né? Caralho. Não, você vende a porra da espada. Enche o cu de poção. Olha só, uma coisa que aconteceu no final do Infamous 2, não vou dar spoilers aqui pra não estragar, mas... Eu quero spoiler. Numa das últimas missões, você tem uma decisão muito bizarra. É tipo, começa a missão e tal, bum, missão. Aí dá aquele momento Mass Effect. Tipo, tem uma opção no lado direito da tela, uma opção no lado esquerdo, e eu tô com o controle assim, segurando. A parada é que eu nunca tive nenhum sandbox, sabe? Por isso que eu dou muitos pontos pra Infamous. Eu tô segurando o controle, de repente me aparece essa opção, aí eu largo o controle na mesa, puta que pariu, vai se fuder. Levanto e começo a andar no quarto pensando, o que eu vou fazer, saca? Começa, tipo, andar aquele um leão enjaulado. Caralho, eu vou pro lado dele. Eu tive isso no Web of Shadows, cara. Aquelas opções de ou bombar o simbionte ou deixar o Peter Parker mais forte. Entendi, entendi. Aliás, é bem... Mate Ashley, mate Kaidan. Essa aí eu nem demorei tanto não, cara. Mate Samantha, mate a outra. É, essa aí é maneira. Mate Rex, não mata o Rex. Aliás, você me lembrou, Dago, de um jogo muito bom de PlayStation 2 que teve a sua franquia, né, se a gente pode chamar assim, salva pelo gênero sandbox. Quem nunca jogou o primeiro Homem-Aranha de PlayStation 2? Aquela merda que você joga teia nas nuvens pra andar de um prédio pro outro. Por isso é que bom é o de PlayStation 1, que eles arrumaram uma desculpa na história pra você andar nas nuvens. É porque a cidade tava tudo infectada com uma buceta bacteriológica lá, e você não podia cair. Cara, muito bom esse jogo. Um ano, um jogo muito ruim, você, tipo, andava de prédio em prédio, sabe? Se você caísse do prédio, você morria, tipo, não! PlayStation 1? O PlayStation 2, o 1. Ah, o do 1 também, mas é porque tava infectado. Será que a gente tá falando do mesmo, então? Eu tô falando do PlayStation 1. Não, a gente tá falando do PlayStation que 1 mesmo, aquele que o Stanley chefe, o último chefe é o Carnage Octopus, melhor vilão já inventado pro Homem-Aranha. É do jogo. É, porque ele fica gigante e gordo. É, muito maneiro. Agora eu não tô lembrando, eu tô pensando, pode ser esse, não sei. Agora, eu lembro que era um... Se for esse, você é maluco. Não, o de PlayStation 2, o primeiro, é baseado no filme, tanto que nas primeiras 3 missões você usa aquela roupa de lutador de luta livre ridícula. É isso. E eu lembro que era... Mas eu lembro muito de ter esse jogo que eu jogava teia nas nuvens e caía do prédio e morria, e era muito... É, não é assim, você não cai no chão e continua andando, igual o 2 ou Web of Shadows tem. Você cai e acabou, morreu. Aí, parece no One City, né, que você só fica no chão. Mas aí, no Homem-Aranha 2, eles fizeram um dos melhores jogos de PlayStation 2, cara. O jogo do Homem-Aranha 2 é sensacional, porque ele é um sandbox do Homem-Aranha, cara. Você pode até entregar pizza pra aquele chinês filho da puta lá. Sério, aí, senhor da eternidade, você não tá entendendo o que é pra um fã de Homem-Aranha, pela primeira vez, de verdade, você pode fazer um web swing pela cidade. Web swing. Assim, tu pode passar por Nova York toda. Tem Nova York inteira no jogo. Você pode até pegar a balsa pra ir pra Manhattan. É muito foda isso, cara. É assim, eu lembro que eu chegava... Você pode trollar a Estátua da Liberdade? Pode. Ela vai lá, só se subir ela. Só que pra voltar vai ser inferno. E pichar nela. Não, não pode pichar. Pode meter teia nela. É, pode meter nela. Pode teia. Eu também, cara, eu esse fim de semana eu tava pensando no time, que eu sou muito fã de Homem-Aranha também, cara. Porque aquele filme é cheio de falha e eu gostei do filme pra caralho. Pô, sério, cara, eu não quero muito entrar nessa discussão porque a gente vai tomar muito tempo, mas eu saí do filme procurando defeito e não achei, cara. Caraca, olha só, vou te falar agora. E eu fiquei discutindo com o Rani a maior tempo, a gente não conseguiu. Olha só, primeiros 10 minutos do filme: quem é meu pai? Quem é meu pai? Quem foi meu pai? Quem foi meu pai? Quero descobrir quem foi meu pai. Quero descobrir quem foi meu pai. Aí chega na Oscorp, consegue entrar lá. Aí beleza. Aí o tio morre. Porra, a gente vai ficar muito tempo discutindo porque eu vou querer. Não, olha só. Aí, quero vingança. Aí pega a mulher. Quero pegar a mulher. E isso que ele vai esquecendo das coisas, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que não. Não, eu acho. Exatamente. Você esquece. Eu não acho que é assim, mas porra, não é o ponto. Vamos continuar o programa. Então, ele esquece. Ele é fodido. Eu não acho, eu acho. Foda-se o tio Ben, cadê meus ops? Mas enfim, o jogo do Homem-Aranha 2, ele fez uma parada muito foda na época, que era você conseguir andar que nem Homem-Aranha pela cidade muito grande, você indo fazendo essas missões, nesse esquema. Só que eu lembro que eu chegava ficava estressado em casa com algum problema. Problema idiota, provavelmente era colégio, né? Eu mal sabia o que ia acontecer quando eu crescesse, a vida ia ser realmente escrota, né? Mas quando eu era adolescente, eu tava, ah, eu só quero relaxar. Como é que eu vou relaxar? Vou andar com o Homem-Aranha pra cidade, meu irmão. Vou dar um web swing por Nova York. Fique bem claro que o web swing não é, tipo, um jeito muito inovador de fazer swing de casais. Porra, casais na teia. Pra fazer swing de casais é um jeito bem inovador, assim. É, na internet. É, amarrar todo mundo na teia e rolar uma trepação no teto. Não, é, fazer sexo igual aquele filme do Steve Martin, que ele... Não, Steve Martin não. Do Leslie Nielsen, que ele tá preso no banco com a mulher, aí ele começa a tentar encaixar o pinto da mulher, aí se joga, assim. Não. Eu não lembro que filme é. Ah, pode crer. É. É o acado. Aí, tá, isso aí. Essa liberdade do Homem-Aranha deu ao jogo um outro olhar. Foi um jogo muito bom. Você podia ir salvar. Tipo, você tava andando pela cidade, que nem o Homem-Aranha normalmente fica andando pela cidade, aí você vê, caralho, um crime acontecendo ali. Spider-Sense, Singling! Aí você pula lá, bate no cara, salva a mulher, ah, thank you, Spider-Man! Your friendly neighborhood. Aí saiu. Ou na versão dublada, viu, censura aranha, perigo. É, o negócio nunca te limpa igual nos quadrinhos. O seu vizinho amigo, Homem-Aranha. Alguém falou Homem-Aranha, alguém jogou. Como é que o nego não conseguia acertar essa? É incrível. Alguém já jogou o novo? O Daigon. Eu, porra, falaram que tá foda demais o jogo. Não, ele só tem um probleminha pra mim. Aliás, é um problema pra mim, uns pros outros pode não ser, porque ele tá totalmente arcasado. Ah, me falaram que ia ter influência, mas falaram que isso aí. Influência? É chupação. Mas falaram que essa. O Homem-Aranha agora. O Homem-Aranha agora é tudo batimado, né? O filme é tudo batmanzado. É. Falaram que a parte de web sling ficou muito boa pela cidade, Diego. É web swing, na verdade. É web swing. É, web sling é outra coisa. Bem, é, quando eu fui ver o filme, achei que o filme ia estar todo das trevas, que nem o Batman, que o Homem-Aranha ia falar, eu sou o Spider-Man. Mas ele faz essa piada quando tá ligado. Só que eu não achei. O filme é toda noite, cara. Não. O filme é todo de noite, cara. A luta mais irada de dia. Qual delas? Na escola? É porque na escola, né, cara? Não podia ser de noite, né? Não. Porque não ia ter ninguém na escola, caralho. Esse negócio de fazer à noite é o que o pessoal chama de efeito Godzilla. Godzilla. Mas você estraga quando tá de noite. E bota o clipe de Jamiroquai também, né? O cara andando, né? Com a cidade alagada. I'm going deep underground. Mas o problema desse Homem-Aranha é que ele também é um... Ele é um bom pedaço de sandbox. Ele é. Dá pra dar um rolê por pelo menos uns 3 bairros de Nova York fácil. É engraçado, porque depois do Homem-Aranha 2 foi uma tendência, né? Os Homem-Aranhas viraram quase todos sandbox. Exceto pelo 3, que você anda pela cidade e não tem ninguém. Tem o Ultimate Spider-Man pra PlayStation 2, que é bem legal. É sandbox também, só que eu acho que não tem ninguém na rua também direito. Não, tem gente na rua. É que você não para direto na rua, porque tem o mesmo problema do 1 de PlayStation 1. Caiu, morreu. Não. Se cair na rua, não morre, não. Ele é não, se você cair de muito alto, você morre. Ah, claro, porra. Mas aí é o Homem-Aranha, né? Se o Homem-Aranha cair de muito alto, não prende em lugar nenhum e morre, porra. E tem um modo muito inspirado, na minha opinião, no jogo do Hulk, que é o modo Rampage com Venom. Muito bom. Ah, sim. Que é muito maneiro, que é você destruir e sobreviver, moleque. É, tinha no Game Boy Advance você fazer isso, mas com um duende verde. Ah, maneiro. É, tô voando e soltando bombas. É bomba, abóbora na galera. Agora, passando pra uma outra parte aqui, vamos levantar aqui aspectos divertidos. Vamos lá, Senhor Eternidade, você é um cara que gosta de jogos sandbox? Não, eu odeio com toda a minha força. Então, caralho. Não vai adiantar eu perguntar isso pra você, então... Ah, agora pergunta, agora quero ouvir. Tá, então eu vou perguntar pra você, quais são as coisas mais divertidas de um sandbox? Cara... Matar seus inimigos. Comer puta e bater... Estuprar suas mulheres. Filhar seus tesouros, pô. Cara, poder matar inocente na rua e poder estuprar as mulheres. Não, você mata as mulheres. Igual o É, enfrentar seus inimigos, vê-los mortos perante você e ouvir a lamentação das mulheres. Do Sadu. Agora, você acha que isso não cansa o jogo um pouco? Você pegar o jogo e só ficar fazendo isso, você não enche o saco? Cansa, por isso que eu acho ruim. Mas na época do Conan não tinha muito gosto de fazer, então ele achava maneiro ficar fazendo direto. Então eu vou aproveitar aqui que você não gosta desse gênero sandbox e perguntar quais são os grandes defeitos do sandbox. O que que torna ele um jogo, um estilo de jogo que não te agrada? Cara, é essa questão que eu já comentei, que é eu acho muito frustrante eu querer fazer uma parada e não conseguir. E o jogo se propor a dar essas possibilidades pra mim e não acontecer. Eu prefiro, ter um personagem já setado, já feito. E eu ter a opção de gostar ou não dele. Se eu não gostar, foda-se, provavelmente não vou nem jogar o jogo. E se eu gostar, eu vou falar, vou querer ver a história daquele personagem, vou querer ver o que vai acontecer com ele. Não me importo que seja tudo controlado pelo jogo, eu não posso influenciar em nada. Eu vou achar maneiro ver a história. Agora, o que eu não gosto é eu ter a possibilidade de modelar o personagem dele como eu quiser, em teoria, e na prática ele não ser nada do que eu quero que ele seja e eu me fuder. Entendi. Como é que você joga RPG pra esses moleques, então? Tudo tem fama de mestre, pelão feito. Não, só o mestre. Caralho. Difamação. Tudo fama de mestre, pelão aí, pra eles fazerem nada. Não, não é difamação, ele fez na cara. Você pode dizer que é calúnia. É verdade. Agora, Senhor Eternidade, quando você joga um jogo que ele te prende às certas regras do jogo, como, por exemplo, não poder matar as pessoas aleatoriamente, não poder personalizar o personagem, você acha que você fica mais confortável nessa situação? Acho que sim. Eu gosto do Senhor Eternidade, ele é um cara que desenvolve as vozes dele. Tipo, é um poder sim. Digno de um cara de engenharia, inclusive. É reto que nem um tijolo, né? Opa. Cara, eu tô falando, se eu tivesse um jogo que eu pudesse fazer realmente tudo, talvez eu até achasse divertido. Mas eu, às vezes, eu simplesmente acho mais confortável, mais quieto, dá menos trabalho. Hoje em dia, que eu já não tenho tanto tempo pra jogar, simplesmente tem um jogo que já tá tudo lá, eu só, basicamente, espero as coisas acontecerem. Mas aí cai naquele texto do Louis C.K. de stand-up. Hoje em dia tudo é incrível, mas é uma merda. Todo mundo reclama, né? Ah, porra, o avião demora muito. Caralho, levou uma hora pra ir daqui pra São Paulo. Mas beleza, tá reclamando. Vai de ônibus. Porra, você não podia fazer porra nenhuma no Pitfall. Só pular jacaré. Hoje em dia tu pode, sei lá, tem a opção abrir boca do jacaré, enfiar a cabeça lá dentro e trollar o jacaré. Aí tu tá reclamando que tu não pode comer o cu do jacaré igual o Safari. Eu quero dentro do jacaré. Entendeu? Cara, vou enfiar meu polegar no cu desse jacaré. Não pode enfiar o dedo do polegar no cu do jacaré. Cara, eu nunca pedi à indústria que eu pudesse ter liberdade nos jogos. Tudo que eu quero é personagens legais e uma jogabilidade divertida e um cara que me altura. E aí tá de... É que me digam o que fazer, né? Digam-me como eu me divirto. Me diga como eu me divirto e é isso. Mas, senhor Eternidade, deixa eu tentar defender aqui o gênero sandbox. Você, se quiser jogar o sandbox como um jogo normal, extremamente linear, você pode. Eu tentei fazer isso uma vez e achei uma merda a história do jogo. O que você jogou? Era GTA Frente. É GTA. GTA, né? E eu joguei em Famous também e também não achei tão legal, não. Até, no início até achei legalzinho, um pouco diferente do que eu tava acostumado, mas depois eu vi que não vale a pena. Vou falar, vou jogar a merda no ventilador do Infamous 1 aqui, vou tentar não dar spoiler, mas o jogo, ele é maneiro, ele é divertido, a história, até 90% do jogo, a história é muito legal, muito bizarra, muito interessante. Quando chega no final do jogo, moleque, eles falam, agora sua cabeça. Vou jogar merda no ventilador e foda-se, moleque. Aí você termina o último chefe e ele continua jogando merda na sua cara, tipo um macaco com cocô na mão, sabe? Fica jogando você. Ah, tô jogando cocô na sua cara! Eu falei, caralho, que porra é essa, moleque? E olha que eu nem joguei o jogo. Mas você sabe a história. Não sei, já tô agora, sabia. Tô com medo agora, comprei o 2 aqui, ó, que achei que comecei a achar maneiro, mano. Ah, mas você já começou a jogar o 2, você já era pra saber, então eu vou falar, quem não quiser levar o spoiler do... Não, eu só joguei o demo do 2. Quem não quiser levar spoiler de Infamous 1 e pretende jogar e não levar spoiler, dá mute, que eu vou soltar agora pro só pra Latos. Então. Dá mute do mamute. Eu escrevo aqui quando terminar. E Latos, até os 5 minutos finais do jogo, moleque, você tá achando que você tá lutando contra um cara que tá vindo zoar tudo, não sei o quê. E nos 5 minutos finais do jogo, você descobre que o grande vilão do jogo é você que veio do futuro, moleque, pro passado, pra deixar você mais forte, treinando você, quando sendo um grande oponente, e você agora vai ficar mais forte pra destruir um grande mal que ainda não chegou e tá chegando, moleque. Fim. Entendi, então ele vai pro passado pra fazer grind, ele tipo a sala do tempo. Não, ele vai pro passado pra fazer merda, pra deixar ele mesmo mais puto, pra enfrentar ele mesmo, pra ficar mais forte. Entendi. Parece interessante, sentido. Porra. Não achei. Eu também gostei, cara. Ele vai grindar. Assim, agora eu quero jogar o jogo. Eu acho que tô dando mérito pro jeito que eu contei, porque do jeito que eu contei ficou muito mais raro do que realmente é. Não é? Valeu. Eu acho que você volta. Taigo concorda comigo, não concorda, Taigo? Sem lembrar, não, sem pensar no paradoxo que vai dar isso aí. Não, e sem contar na preparação que o jogo te dá, porque o jogo não te dá essa preparação. Nos 5 minutos finais ele fala, olha só, eu sou você que vem do futuro e agora... Aquele negócio que você tá pensando, caralho, tem um vilão próprio, que legal. Eba, sou um super-herói. O chefe do jogo é você mesmo que vem do futuro e você só descobre depois que você derrota você mesmo. Ah, o chefe do jogo é você mesmo que vem do futuro. Isso. Isso. É, tá, tem outros casos em que isso acontece e o cara também não descobre, né? Uh-huh. Mas geralmente ele vem fantasiado de lobo, né, raposa, alguma merda assim. Como é que você conheceu um cara que é você do futuro? Que é tipo você. Como é que você ganhou de um cara que é você mais sinistro? É tipo o Anderson Silva do UFC 110 ganhar do Anderson Silva hoje. É. Vamos lá, vamos voltar aqui, mestre Splinter. Pegaram mais novo. Vamos terminar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma defesa de por que Sandbox é um jogo divertido? E quer falar? Não, então beleza. Quem é que gosta? Foda-se. Tudo já foi dito, eu gosto. Já defendi, já falei até que dá pra fazer tudo na vida. Coisa bacana, vou defender aqui uma coisa bacana que dá pra fazer. Você pega o Saints Row 3, você pode andar pela rua. Tem uma certa arma no jogo chamada Penetrator. Que nada mais é do que uma rola roxa, brilhante, gigante. E você pode chicotear as pessoas, porque o negócio ainda por cima é móvel, é maleável. Pode, né? Porque é a famosa surra. É, a surra de pau mole, literalmente. Tanto que é o nome do achievement que dá quando você chicoteia 200 pessoas com esse troço. Aparece surra de pau mole, escrito assim. Achievement unlocked, surra de pau mole. Link de beatdown. É, não é um conceito brasileiro, né? SPM. Seria um negócio tipo Link Dick Beatdown, não lembro o nome certo agora, mas é exatamente isso. Você pode andar pela rua, tá lá, tá a velhinha passando, tá uma menina pequena passando, tá uma mãe de família, tá um cara voltando do trabalho, tipo aquele espião com aquele capacetinho de ferro. Tu chega lá e piroca dele, mano. Fica legal que pelo menos umas 3 ou 4 pra matar, aí o maluco gritando: o que você está fazendo? Te dando uma surra de pau mole. É, sua piranha. Né? Aqueles negócios de narrativa americana. É, mas que é: what the fuck are you doing, man? Tipo, parece que o cara não tá vendo o que você tá fazendo com ele. Assim. É porque ele tava de costas. Se te dá de costas, é pior, né? Caixinha de areia! Caixinha de areia! Daigo, caxias de areia? Você caxias de areia. Caxias de areia? Cachorro de areia? Cachote? Cachalote. Cachalote de areia. Daigo, você gostaria de tentar arriscar aqui e explicar para o Senhor Eternidade por que Sandbox é um gênero interessante que ele devia dar mais uma chance? Depende. Se ele não se motivou com o meu discurso sobre as pirocadas, acho que não é salvação, não. Bem cansado. E é isso aí, então. Senhor Eternidade, tente jogar algum joguinho Sandbox com um pouquinho mais de história, que não seja Infamous. Exemplos, por favor. Não. Red Dead Redemption. Eu vou dar um contra-exemplo. Não jogue Just Cause 2. Eu já joguei, não, cara. Jogue Red Dead Redemption. Red Dead Redemption é um sandbox com todas as características que a gente discutiu aqui em Sandbox. E tem uma história sensacional. Então é um cowboyzão irado que mete fogo nos outros. Cara, eu já ouvi, inúmeros spoilers sobre esse jogo e todos dizem que é uma merda. Ninguém aqui, da cúpula dos que importam aqui, dos formadores de opinião baixo frente ou que jogaram Red Dead Redemption, não tem nenhum que fale que é uma merda. Cara, quem é esse retardado que eu... Cara, eu ouvi coisas sobre a história e achei uma merda. Deve ter sido o Joe, deve ter sido o Comandante Cobra. O Comandante Cobra já falou que é uma merda e o Comandante Cobra... Eu ouvi pelo filtro da merda, ele conta a história, só que do ponto de vista dele. Você realmente é o comandante cobra das coisas, né? Você vai levar em perspectiva um grande maior hater, né? Que veio aqui pra defender Smash Brothers e esculachou o jogo, né? Padrão. Então, beleza, tente jogar Red Dead Redemption. O Lapis tem, eu te empresto, de graça. Ou então, se não, você joga só a parte do zumbi, pô. A parte do zumbi tem bem menos história, né? Mas é legal, é interessante. História é, dá pra jogar. É isso aí, Daigo, pra quem estava com saudade da gente e ficou um mês esperando pra gente fazer este episódio foda, não de merda. Como eles podem entrar em contato com a gente para mandar seus e-mails e falar suas opiniões sobre Sandbox? Qual que é o e-mail? Um mês já, né, cara? Esquece essa porra, né? Foda, tá foda. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com, hein? Isso mesmo. É isso aí, mano. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Mande seus e-mails com as suas opiniões sobre Sandbox ou sobre qualquer merda, porque as pessoas gostam também de mandar e-mail falando sobre coisa na verdade. Outro dia joguei um jogo muito foda aqui que era Mega Man. Vocês curtem? em Mega Man? A gente ficou. Não. Mega Man. Mega Man é muito chato. Mamute, se as pessoas quiserem trocar uma ideia com a gente no Twitter, você poderia informar o Twitter do Baixo Frente Soco? Né? Mas não é arroba Baixo Frente Soco, meu filho. É isso mesmo. Aê! Arroba Baixo Frente Soco. Lembrando também, se você quiser trocar uma ideia comigo, é arroba ninja _ inimigo, ou com o Ilapso é arroba Ilapso. Mestre Splinter e Senhor da Eternidade são dois fagots que não tem Twitter. Na verdade, eles são dois espertos, né? É, porque essa porra consome tempo pra caralho. É, na verdade, eu nem uso. É, inclusive, tem uma empresa da Colômbia querendo comprar o meu. É isso? É. Vai vender essa porra agora? Não, eles querem comprar, mas eu... Você pode virar o Ilapso _. Ah, não. Eu posso não vender também pra Colômbia. Tem uma empresa da Colômbia chamada Ilapso? Ilapso Colômbia, é. Eu acho que é só Ilapso. O Twitter deles é Ilapso Colômbia, que já tinha, né? É, você foi lá e roubou dos caras. E o Facebook, Mestre Splinter? www.facebook.com/baixofrentesoco. É, isso mesmo. E, por último, você não escapou, Senhor Eternidade, qual é o outro site que as pessoas podem acessar a gente, além do www.baixofrentesoco.com? www.baixofrentesoco.com. Ô, passou perto, hein? Além do baixofrentesoco.com, nós temos também aonde, lá? Do fenixdown.com.br. Essa história de Spence, olha só. Sábado passado, estávamos Ninja Inimigo, eu e amigos nossos, na aniversário de uma amiga nossa. Aí, obviamente, essas discussões depois de uma da manhã, eu começo a falar de pinto. Eu não sei qual é o problema das pessoas com pinto. A Nego fala de pênis, aí tava discutindo lá o tamanho do clitóris aleatório, né? Não. Eu falei que pênis. Calma, cara. Com menos de 5 centímetros. Olha só, presta atenção. Um pênis com menos de 5 centímetros nada mais é do que um clitóris super desenvolvido. Isso, um macro, né? Aí a gente ficou falando micro pênis e macro clitóris, né? As meninas lá comentando também. Aí uma bela hora o inimigo. Não, mas porra, é um macro clitóris ou uma micro pênis? Eu falei micro pênis? Micro pênis. Eu nem lembro. Aí depois você falou Microfênix mesmo. Esse eu não lembro, tá? Caralho, eu nem lembro disso, brother. Eu devia estar lembrando, cara. Depois você ficou com problema, depois você melhorou. Ô, Microfênix. Aí depois ficou. Peraí, eu falei, merda. Microfênix. É micropinto. É, essa é a nossa história sobre o Microfênix. É isso aí, acessem micropênix.com.br e abraço, até semana que vem. Até semana que vem. Antes de terminar, eu queria fazer uma acusação aqui. Epa. O Mestre Splinter tá jogando LOL e não só isso, não me chamou. Porra, caraca, cara, você é muito burro, Mestre Splinter. Tá jogando um minuto cara, e meio. Sujo, cara. Vou te falar. Tá jogando a um minuto e meio. Sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, e essa semana... Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, e essa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Você engasgou, cara. Não, é porque alguém tava fazendo tipo, ploc, tipo, ploc. Ah, tá bom. Eu ia puxar, justamente... Pode falar, mas desculpa aí. Fala aí. Não, você fala bem ou mal, fala aí. Eu já esqueci o que ia falar mesmo, então tô pra falar. Era Mass Effect, né? É isso aí, Mass Effect. E aí, galera, eu preciso da ajuda de vocês pra interpretar um biscoito da sorte que eu tirei outro dia. Entendi. Outro dia, significa que ele tá te assombrando faz tempo já. Tá me assombrando faz tempo. Ele tava escrito exatamente assim: o seu negócio irá tomar amplas proporções. Caralho, vai comer mulher pra caralho, paciente. Tua namorada já viu esse biscoito? Significa que eu vou comer mulher pra caralho, significa que eu vou comer uma mulher obesa. Vamos ser francos, se você come um traveco gravando, é óbvio que você já fez isso antes sem ninguém tá vendo. Não sei. Depende, todo mundo tem seu contrato. Tem sempre contrato, né? Você não é coisa de contrato, é daquelas coisas que você pensa, porra, já fiz isso uma vez, posso fazer isso pra ganhar dinheiro. Não, mas se o cara chegar com 500 milhões, moleque, 500 milhões... 500 caralho, milhões. Caralho, esse valor é um pouco absurdo, mas vamos lá. 500 milhões. Não, ainda mais só. Pra indústria pornô, cara. O maluco chegou com 500 essa. Milhões e falou, quero filmar você dando cu pra um viado. 500 não, milhões. Tanto cu é uma coisa. Comer o cu é outra coisa completamente diferente. Né? Não, pera aí. Comer o cu, porra, facilmente. Cara, um milhãozinho já rolava. Não. Não, 500 milhões pra dar o cu pro viado. Não, aí não. É pra dar um cu pra um viado ou pra dar cu só pra um cara que tem peru? Porque isso pode ser diferente. Vai que o viado pode gosta do seu cu e se apaixona, né? Caralho. Vai que o viado de Terry Crews. Tem refrigerante? 500 milhões, moleque. Tem refrigerante? Vamos ver se tem refrigerante. É o cu do Castro? 500 milhões? Não. Ele perguntou se tem refrigerante aí. É, ele tá topando. É 500 milhões e um refrigerante, moleque. Pronto. Aí rola, pô. Castro. 1 milhão e um guarapã. Mas o refrigerante vem gelado agora na minha mão, do nada. Materializa. Vem que o comercial da Brahma, lembra? Castro, 1 milhão pra você levar ferro da Scarlett Johansson com um strap-on. Eita. Como é que é? 1 milhão pra tu levar ferro. Da Scarlett Johansson com um strap-on. Isso que você quer dizer. Isso, exatamente. Ah, tranquilo. 1 milhão é muito dinheiro, cara. Tranquilo, é heterossexual, porra. Muito, eu não consigo imaginar nada mais heterossexual que isso, cara.